subir aqui em cima, aqui, ó. Sobe aqui pra baixo. Só que vem aqui, pode vir pra cá, sentar aqui. Vê se consegue ligar esse vídeo. Não adianta, vai chuva. Sabe a impressão que eu tenho? Deus está testando a gente. Pode ser. Deixa eu ver o nível de vontade desse povo. É ou não é? Aí, Deus, em nome de Jesus, se for por vontade, faz o teu milagre, Deus, aqui, então. Porque eu sempre ouvi, a minha vida inteira era assim, ó. Isso veio, glória da igreja. Não é? É, não é? Isso veio. Os crentes de açúcar. Os crentes de sal. Sal nós somos mesmo. Mas sempre ouvi isso de farinha, crente de farinha. Ninguém vai na igreja. Eu vou pedir, como eu sempre faço aqui na igreja, nós somos um lugar de novos começos. Então, com certeza, Deus está começando coisas. Reconstruindo coisas, refazendo coisas na sua vida, com certeza, amém? Amém. Inclusive os homens, Deus está ensinando os homens a ser cavaleiros. Está reeducando a nossa igreja, né? Gente que veio do mundo traste, né? Coisa grossa, né? Ignorante, aí está chegando na igreja, está ficando, está virando gente, né? E com certeza, agora, ó, antes de eu terminar de falar, algum homem que está sozinho, está vendo uma moça em pé, vai levantar para dar lugar para ela. Antes de eu terminar de falar, ó, algum homem que está, se de repente você está solteiro para ser sua esposa, né? É, tem essa sensibilidade regional, né? Antes que eu aponte o dedo, diga, levanta e anda. Tem a gente, tem uma senhora em pé, né, lá atrás, vocês se veem. Homem, a gente é tudo grupo duro, a gente não é, né? Espera, gente, tem um lugar ali também, ó. Pra ver que tá o lugar. Ah, você vai ceder? Aí, é uma tia, tá. Toda arrepiada aqui, irmão. Excelente. O microfone tá baixo, né? O microfone tá baixo. Pedi mais uma vez ele aqui pro som, hein? Que meu nariz está entupido ainda, né? Então tem aqui o meu remédio aqui, ó, né? Hoje eu esqueci o meu, como é que é o nome daquele que eu estava tomando? Frinal, esqueci o Frinal, estou tomando aqui o meu zoro. Certo também, doutor? Como é que é o nome? Isso aí, vocês são viciados nessas coisas, não sou não. É o soro, mas não é, o outro é mais forte, eu senti. Mas meu nariz é muito grande para isso aqui. Isso aqui não aguenta não. Mas Deus vai fazer, bem, meu corpo está bom, minha mente está boa. Então já abre a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Não vai ser um nariz que vai me parar. Nem que não é grande, mas não vai conseguir me parar. Glória a Deus. Fica à vontade hoje, seja bem-vindo. Desce aí um pouquinho mais a luz pro povo. Essa luz aqui, tá? Ninguém se empolgue não, por favor. Pessoal da iluminação, poder botar um pouquinho mais de luz pro povo. Amém? Abre aí Atos capítulo 19. Hoje eu quero pregar o tema que Deus colocou no meu coração. É algo muito simples. Como toda a palavra de Deus é simples. Mas, oi? Ó, queimou ali, ó. Tá queimando ali, ó. O sol, ele dá um jeito ali antes. Isso, amado. Obrigado. Foi caro esse negócio. Acende a luz da igreja, então. Pronto. Não, é só deixar assim. Vou deixar assim. Isso. Isso aí foi caro pra caramba. Até abrir ali, ó. Abre a asa do Batman ali que é melhor, né? Tá? Tudo certo. Toda palavra de Deus, ela é simples, é fácil de entender. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu nunca quis ir pra igreja porque eu nunca entendi a Bíblia. Quem é que já sentiu isso? Assim, não conseguia. Eu fui criado na igreja, eu não conseguia ler a Bíblia. Até meus 19 anos de idade, eu não conseguia ler a Bíblia. É ou não é? Alguém se sentiu assim? Achando difícil de entender, complicado. Quem levantou a mão é mentiroso, mas tudo bem. Todo mundo tem uma dificuldade com a Bíblia. É difícil de entender a linguagem. É por isso que eu, por exemplo, eu sempre que eu vejo uma Bíblia diferente, eu compro. Bíblia, a essência é toda igual. Mas eu gosto de ver a linguagem, para entender porque esse autor aqui da Bíblia, né, a pessoa que transcreveu, está querendo dizer, né? O mais importante de tudo é sempre a gente ter a sensibilidade de pedir, Espírito Santo, me revela o que o Senhor quer dizer aqui. É isso que quando você for ler a Bíblia, sempre peça isso: Espírito Santo, me ajuda a entender a essência do que você está querendo dizer aqui. Para que eu não seja guiado por homem, para que eu não seja guiado pelas minhas emoções, mas para que eu seja guiado pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Mas a Bíblia é simples de entender. E quando você pega a Bíblia, se você pegar a Bíblia e esmagar a Bíblia e você... Tudo que você vai encontrar aqui é amor, fé, coragem, ousadia, intrepidez. Tudo que você vai encontrar nos personagens da Bíblia são pessoas como eu e você, imperfeitas, anormais, diferentes, complicadas, confusas, cheias de questões, mas todas com uma única marca, um desejo incansável de servir e amar a Deus. Todas as pessoas da Bíblia que foram usadas por Deus tinham uma marca, um desejo incalculável. A única coisa que eu quero, eu vou viver para ser usado por Deus. Será que você pode dizer isso para 5 pessoas e dizer assim: irmão, viva para Deus, viva para ser usado por Deus, viva para a glória de Deus. Aí eu estava meditando nessa madrugada, eu tive pouco tempo para estudar e meditar a palavra, mas Deus não precisa de muito tempo para fazer a revolução na nossa vida, amém? Deus não precisa de muito tempo, basta uma... Ah, é isso que Deus quer falar. Mariana chegou de viagem hoje, depois de uma semana longe, 7 dias fora, e eu falei, fui sincero, falei: Deus, em nome de Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor lembra que eu sou pó, eu quero ter um tempo com a minha esposa, quero estar com ela, quero dormir, eu gosto de dormir, às vezes com a Maria, tá encostadinha assim, tá com a saudade crescer à toa. Então eu falei: Deus, era 3 da manhã, eu falei: Deus, fala comigo, mas fala rápido, uma coisa rápida, do jeito que o Senhor quer. Eu falei: velho, Deus vai dizer que sincero, irmão. Eu gosto de ser sincero, falei: Deus, eu não preciso ficar aqui 3, 4 horas. Fala comigo, me dá um choque elétrico. Ah, eu entendi. E Deus é tão sensível, Deus nos ama tanto, Deus sabe tanto como nos tocar. E Deus falou uma coisa tão forte comigo. E aí foi que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse uma palavra tão simples, mas que me marcou tanto quando eu li em Atos, capítulo 19. E o tema da mensagem hoje, você vai dizer para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, fala para ele: meu irmão, não se conforma com pouco, não. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus tem muito para fazer na sua vida. Não se conforma com pouco, não, irmão. A gente tem uma tendência muito grande a se conformar com pouco. Você quer dar coisa? Tem gente que está aqui desde o primeiro dia que essa igreja abriu, já está conformado. Já está conformado. Ai, como se já visse muita coisa. Ah, já viu a fila. Rapaz, eu nunca tinha visto uma igreja com fila, já vi, tá bom. Esse, irmão. Está conformado com o povo. Ah, não, eu já levei um amigo meu para a igreja, está lá comigo, está na igreja comigo. Está conformado com o povo. Ah, eu já voltei para a igreja, falei: tá bom, pastor, já voltei para a igreja. Era loucura ir para a igreja, já estou na igreja, está conformado com o povo. Tem pessoa que se contenta só pelo simples fato de ser crente. Eu já sou crente, ué, tem mais tempo, eu sou crente. Eu já vou na igreja. Eu já tenho uma cadeira, inclusive, na igreja, que está lá com o formatinho meu direitinho. Me conhece, a cadeira me conhece. Eu vou chegar na igreja e tem gente que se conforma com pouco. Tem gente que está se acostumando com pouca coisa. Ah, pastor, eu já vou na igreja. Eu já sou membro da igreja, eu já frequento um GC, eu já participo do culto de terça e domingo. Só para quê? Mas o que, pastor? Ué? Quer mais o que? Olha para o Senhor, diga para esse meu irmão, você está se conformando com o povo. Sacode ele, diga para si: você não tem noção do que Deus tem para fazer na tua vida. Você não tem noção do que Deus quer fazer através da tua vida. Você não tem ideia do que Deus pode e quer fazer. Se conforma com pouco, não, irmão. Seja incansável, insaciável. Eu quero mais. Eu quero mais. Deus, eu sei que tem mais. Cava mais, irmão. Cava mais fundo. Vai mais fundo. Vai mais fundo. É por isso que tem muito ministério que não cresce. É por isso que tem muita igreja que não cresce. se conforma com pouco, até nosso grupinho aqui, ó. Mas como é que tá gostoso isso aqui, irmão? Gostoso nada, irmão. Nós precisamos de um tempo 10 vezes maior disso aqui. Aleluia! Gostoso, você vai ver a hora que a cidade inteira vai dizer, ou eu vou pra igreja, ou a igreja vai me levar, não tem jeito. Isso é que é gostoso. Aí, agora, gostoso é quando a gente vê o prefeito ligando pro pastor, peraí, o que eu faço na cidade? O que que Deus quer que eu faça nessa cidade? Gostoso é quando a gente começa a ver a polícia pedindo ajuda para um grupo de intercessão da igreja. Se conforma com pouco, não é? Não se conforma com pouco, não. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. É um bom desafio. Parece que Deus estava querendo me chacoalhar ontem, rapidinho, não tem elétrico. Rapidinho, vai, quatro. Aí veio aquele. E aí Deus me trouxe a memória desse texto. Apóstolo Paulo, quando usado por Deus, um dos homens mais importantes da história da igreja, um dos marcos da igreja, aqui mais da metade do Novo Testamento é tudo dele, tudo que ele escreveu, coisas fortes, doutrinas que a gente vive hoje, tudo ensinamento de Apóstolo Paulo. Vai passar uma história agora que eu vou levar você até ela. Vamos lá, capítulo 19. Versículo 11. A minha igreja tem 1000 membros. Vai ficar lá. A minha igreja todo mundo já conhece, vai ficar lá. Ah, irmão, já só a pessoa conhece, vai ficar lá. Irmão, Deus tem muito mais para fazer com a gente. O que é que Deus quer fazer? Eu não sei. Mas Deus tem mais para fazer. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Mas Deus vai nos mostrar. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 11. Vamos voltar mais lá em cima, volta no início do capítulo. Capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, aí Paulo disse: então qual foi o batismo que vocês receberam? Perguntou Paulo a eles. Aí eles responderam: o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isso é em Jesus. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar em línguas e profetizar. Aqui já está para você a primeira. Ah, aqui você, eu sou cheio de Espírito Santo, mas eu não oro em língua. Então você não é cheio de Espírito Santo, irmão? Eu sou cheio. Não, pastor, mas é a doutrina que me disse, meu querido. A marca de que nós somos cheios do Espírito Santo é que a gente começa a orar em línguas e a gente começa a profetizar. Então, se você não é cheio do Espírito Santo, Pedro, se você não é batizado, você não ora em línguas, se você só tem o batismo de João, eu vim aqui para dizer para você: Deus vai te encher do Espírito Santo. Você vai começar a orar em línguas. E você vai começar a profetizar. Você vê como é que é diferente. Quando você for falar de Jesus, vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Mas é isso que eu vou pregar hoje. Mas só para você aprender aí, ó. Já recebe um presente para você. Versículo 7. Eram todos aqueles em 12 pessoas. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali foi com liberdade durante 3 e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por mais 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Em 2 meses, apóstolo Paulo pregou para toda a Ásia. 2 anos, desculpa. Todo um continente ouviu falar sobre Jesus. Levante a mão e diga assim: Deus me usa. Me dá força para percorrer essa cidade. Os quatro cantos dessa cidade ser usado por ti. Deus, me dá força, me dá vigor. Tira esse cansaço, tira essa depressão, esse desânimo, tira essa frieza, tira esse medo, tira essa. Tira da minha vida em nome de Jesus. Camarada, em 2 anos, pregou em toda a Ásia. Aquele mesmo Paulo, que foi o primeiro assassino, o mais temível e o mais famoso assassino de missionários. Assassino de crente. Alguém já matou alguém aqui? Não? Precisa confessar esse pecado. Mas para pensar. Apóstolo Paulo matou vários crentes. Só porque o cara era crente. Ah, você é crente? Na cabeça. Essa semana, só tivemos um dia ontem. Segunda-feira é meu dia de folga. E a Mariana não estava aqui. E então eu aproveitei e fui ver um filme que eu sei que ela nunca assistiria. Que é o 300. É muito sangue para uma pessoa só. E eu fui assistir aquele filme 300. Pá! E eu fiquei pensando, rapaz, que é pessoa arrancando a cabeça. Eu fiquei imaginando, faz no pau. Mata, arranca, vai, Jesus, é? Arranca, vai, mata, vai, pelo azul, tchau. Tchau, trouxa, vai, fala de Jesus agora, vai. Primeiro assassino cruel de cristãos, apóstolo Paulo. Matava os crentes. Quanto mais crente, pior era a morte. Tinha orgulho de falar que ele era um assassino de cristãos. Esse mesmo apóstolo Paulo, logo depois da sua conversão, em 2 anos, ele fala, leva o amor de Deus para todo o continente. Você pode agora Deus por isso? Só o poder de Deus faz isso. Transforma um assassino no maior evangelista da sua geração. E tem trouxa que acha que igreja é lugar de gente boa, irmão. Tem trouxa que ainda acha. Eu estou falando assim porque tem raiva de gente assim. Que vem cobrar da igreja, do pastor, cobrar. Ah, mas fulano não presta para estar na igreja. Fulano não pode estar ali. E você, irmão? Tem a língua morta que você mesmo. Igreja é lugar de assassino, prostituta, devasso, ladrão, bandido, empresário, rico, pobre, todo tipo de gente, favelado, milionário, missionário, todo mundo. Aleluia! Olha agora, Deus, por isso. Se você não aplaudiu, eu tenho desconfio com você nesse momento. Essa é a igreja, é lugar de gente assim, gente que sofre, gente que está bem, gente que tem dor, gente que é forte. Gente que está doente, gente que está curado. Igreja, pastor Márcio, nosso lindo pastor Márcio Maladão Britinho, que é bem mais polido que eu. Tá? Se você quiser ser da Lagoinha polida, vai te pagar o Horizonte. Aí vai falar assim: filho, igreja é lugar de gente. Ele sempre fala assim: igreja é igual praia. Mas praia ninguém sabe quem é quem. Na praia todo mundo está igual, buscando o mesmo propósito. Ali, o sol, curtindo. Você fica olhando a pessoa e fala: amigo, deu um biquíni, é milionário. Essa igreja fica assim: agora, todo mundo é igual. Todo mundo quer ir pra praia, tomar banho de sol, ponto final. Igreja é assim. Por isso que eu acho lindo essa história do apóstolo Paulo. Aí o versículo 11, que começa a pregação de hoje, é o que eu quero pregar hoje. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Versículo 12. De modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E esses eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles. Aí a pessoa está aqui aleijada. Levanta e anda. Oh, filho, é o teatro. Levanta e anda. Vai brilhar com essa bufalinha, vai brilhar, anda. A pessoa tocava no lenço de Paulo passava e era curado. Você já viu isso na sua vida? A gente vê um monte de doido vendendo lenço por aí, vendendo a fé para o povo. É tudo errado. A fé não se vende, a fé não se negocia. O amor de Deus não se vende. A graça de Deus, sabe por que Deus te cura? Porque Ele é Deus. Não é porque você é bom, não é porque você fez direitinho, não é porque você pagou mais, não é porque você pagou menos, não é porque você subiu um monte, não é porque você desceu um monte, não é porque você tomou o suco, não é porque você deixou de tomar, não é porque você não. Sabe por que Deus faz o milagre? Porque Ele é Deus de milagre. Qualquer coisa que Ele te pede, acredita. Se acreditar, o milagre acontece. E Deus fazia milagres extraordinários através da vida daquele ex-assassino, ex-psicopata. Em nome do Senhor Jesus, olha o que acontecia. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo assim, e você, ó, isso aqui você vai ler aqui, parece loucura, mas eu já vi uma pessoa falar isso aqui, sabia disso? Sem brincadeira, eu já vi uma pessoa orando, eu e Mariana, e a pessoa estava endemoniada, e a pessoa disse assim, olha, em nome de Jesus, se não for por mim, vai pelo pastor Felipe e pela pastora Mariana. Eu olhei para a Mariana e falei, meu Deus do céu, vai tomar o altar do capeta agora. Não nem acreditando, mas ela é viva. E é exatamente o que eles faziam. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Eram os filhos do cara. Chefe dos sacerdotes dos judeus. Conheciam a lei. Ouviam a lei em casa. Viam as coisas que o pai... Conheciam a religião. Conheciam o pai. A religião que o pai fazia. Tudo. Eles viram o pai fazer tudo. Mas eles não tinham intimidade com o Deus do pai. Eles não conheciam Deus. Eles não conviviam com ele. Não experimentavam ele. Mas Deus estava... Deus, entre aspas... estava dentro da casa deles, eles estavam ali vendo tudo, eles viam o pai lendo a Torá, eles viam o pai fazendo os ritos todinho, eles sabiam tudo, eles eram filhos, volta lá no versículo 14, filhos do chefe dos sacerdotes. Aí olha o que diz o versículo 15, um dia o espírito maligno lhe respondeu, essa que ele havia ao vivo, você imagina a pessoa lá toda torta. Uma cobrinha demoniada. Tem gente que não ri porque tem medo. Você tem medo de demônio, irmão? Tem medo de demônio, irmão? Que coisa! O demônio chegou, possuiu uma pessoa e disse na cara dele: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês? Quem que vocês são? Aí eu vou pegar. Agora, fala pro seu vizinho, diga pra ele se dar tempo de morrer. Eu vou sarar! A gente não pode se acostumar com o povo. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Deus tem muito para fazer em nós e através de nós. Tem uma grande expectativa no céu ao nosso respeito, ao respeito da fé que foi implantada dentro de você, querido. Não negligencie a fé que está dentro do teu coração. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela pode curar enfermos, expulsar demônios, trazer toda a tua família para a presença de Deus. Não negocie com essa fé. Eu fico pensando assim, Deus, eu quero ser igual o apóstolo Paulo, meu irmão. Sabe o que eu quero daqui a 100 anos? Ver as crianças na escola estudando a respeito do que Deus fez nessa igreja aqui. Não, agora você vai entender o que aconteceu há 100 anos atrás. Pega o seu livro e abre aí. Houve um jovem de 30 anos de idade, nascido em Trindade. E um dia ele veio para Niterói. E ali começou um trabalho, dentro da sua casa. Em 40 dias não deu jeito, não teve jeito, teve que sair. E um mês que eles começaram aquele negócio, aí vai ser o título do livro, assim, o avivamento da Rua Miguel Fria. Olha para o seu irmão que apareceu. Acredito que seu nome vai estar nesse livro, seu nome vai estar lá. Vai estar falando de você lá. A tua história vai ser contada lá. O que Deus fez na tua vida vai ser contado lá. Todo mundo vai saber o que Deus está fazendo. Todo mundo vai ouvir. Nós vamos entrar com a história dessa cidade. Não é para fazer gracinha, irmão. É porque não dá para ficar lendo a história de Paulo a vida inteira e achar bonita só. Irmão, não consigo, vai me desculpar. Eu não consigo olhar para a Bíblia e ficar lendo como um livro de história. Que lindo, Paulo. Paulo, que lindo. Que isso, Paulo? Caramba! Você era o cara, irmão. Não dá, irmão. Não dá história da Bíblia e fala, gente, que história que eu estou lendo? Não dá, irmão. Tem hora que eu falo assim, Deus, eu quero viver isso aqui. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar a história. Onde eu passar, eu quero que as pessoas saibam que Deus fez. Hoje eu estava tomando banho para vir para cá. Eu estava tomando banho assim. Eu falei, Maria, eu tive uma ideia. Tive uma ideia aqui agora, Maria. Ela falou, fala, amor, fala. Olha a ideia que eu tive. Eu preciso, em nome de Jesus, não sei se o rapaz que filma aí, aquele que me procurou, que trabalha com a MK, você está aí, filho? Não sei se você está aí. O diretor de vídeo lá da MK, ele é aqui da igreja, é mesmo da igreja. Eu tenho que falar com esse homem. Olha a ideia que Deus me deu. Olha, eu vou fazer em nome de Jesus. Só para lançar no YouTube, na rede social, para todo mundo ficar doido. Cada um de vocês aqui, eu quero ouvir a história, o testemunho de cada um. Nós vamos sentar numa cadeira com a luz toda preta, fechando o teu rosto. Seu rosto não vai aparecer. Só o teu corpo para baixo. Você sentar na cadeira. Vai chamar 60 segundos, agora. Hã? É, tipo aquela coisa que passa no Fantástico. Chegou pra mim, falou pra mim. Tipo isso aí. Só que você é normal, o seu rosto não vai aparecer. Você todo de preto, o fundo. Olha como é que ideia que Deus me deu. Eu falei, Deus, isso aqui vai sacudir a cidade. Se não sacudir a cidade, você não sacudiu o Brasil e o mundo. Em 60 segundos tu vai contar a história da tua vida. Eu sou Carlos, sou filho de pastor, sofri a minha vida inteira, meu pai batia na minha mãe, isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, e eu vi isso acontecer, e isso me trouxe uma rejeição muito grande, isso aqui, não sei o que lá, mais um dia. Aí é pra mim. Tudo de preto. Tudo de preto, desculpa o mistério. Um dia. Bota a música bem emocionante isso. Eu ouvi falar de um lugar de novos começos. Eu entrei ali e eu conheci um Jesus que eu nunca tinha conhecido. Jesus mudou a minha vida, me trouxe esperança, me trouxe um futuro. Hoje eu tenho um chamado e a luz de Deus brilhou em mim. Aí quando faz isso, a pessoa aparece tudo no quarto branco, com a roupa branca e aqui escrito. Eu era, sei lá, viciado, mas hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Aí a pessoa que está falando, ela fala assim, Deus acreditou em mim. Deus mudou a minha vida. E Ele vai mudar a sua. Em nome de Jesus. Pá! 60 segundos, cara. 60 minutos. Você não tem ideia do que pode acontecer na vida de pessoas que vão olhar esse vídeo. Eu não sei a tua história. Você sabe a tua história. Alguém precisa ouvir em 60 segundos o que aconteceu, o que te marcou. E como Jesus entrou na tua vida e te deu um novo começo. Meu irmão, nós precisamos entrar para a história. Nosso nome precisa entrar no hall. Eu não posso ficar vendo. O livro de Atos ainda não parou de ser escrito. Três aleluia. Vou repetir. O livro de Atos não parou de ser escrito. Eu vou repetir. Esse livro de Atos ainda está sendo escrito. A minha história vai entrar aqui. A tua história vai entrar aqui. Todo mundo vai ler. Agora, sabe o que a gente precisa entender? Por que Paulo conseguiu? Porque Paulo decidiu fazer diferença. Eu decidi fazer diferente, peraí, eu tive encontro com ele, eu caí no cavalo, a luz brilhou em mim, pá. Eu era Paulo assassino, agora eu era Saulo assassino, agora eu sou Paulo, o maior ganhador de almas. Eu era Paulo, o cara, eu não sei qual era a história de Paulo, mas talvez havia uma rejeição, talvez havia alguma coisa ali na história de Saulo, talvez, eu não sei, mas hoje eu sou Paulo restaurado, sarado, e eu vou fazer diferença na minha geração. Ou seja, Paulo entendeu, apóstolo Paulo entendeu que a história do passado dele não poderia determinar o futuro. Será que você pode dizer isso? A história do meu passado não vai me impedir de escrever um futuro para a glória de Deus. O que eu passei, a dor que eu passei, a tristeza que eu passei, a marca que ficou, vai ficar para trás, irmão. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Eu vou avançar, ninguém vai me deter. Ninguém vai me fazer desistir. Eu vou marcar a minha geração. Eu estou vivo, irmão. Eu estou vivo, irmão. Sabe como é que eu falo? Às vezes eu olho e falo assim, tá tudo bem, eu podia parar aqui e falar assim, tá tudo bem, irmão. Hoje é terça-feira, meu irmão, não tem ninguém diferente aqui dentro. Olha como é que tá entupindo isso aqui, a chuva até torrencial dessa aí. Eu podia parar e falar, tá tudo bem, só continuar, pra que eu vou me estressar? Ó, essa semana eu aluguei aqui. Aqui atrás tem uma sala de 90 metros quadrados, aluguei também. Pra quê, pastor? Nem sei, irmão. Tô querendo quebrar aqui para acabar, tem um centro de macumba aqui atrás. Vou botar a intercessão 24 horas para expulsar essa macumba da vida. Mas não, a igreja é no bolo, 90 metros quadrados. Vou subir um prédio ali, vou fazer um centro, aliás, tem um centro de macumba do lado, vou botar centro de fogo, de oração, de unção. 24 horas de intercessão. Uf. Nós estamos indo para um lugar enorme, coisa mais linda, não vou falar também não. Não vou falar porque eu não aluguei lá ainda. Não posso falar. Estou na sabedoria de Deus agora, está me segurando. Não, eu já era sábio, mas eu era empolgado. Agora fica. Bom, a gente tem que ter essa fé. Eu vou fazer diferença. Eu vou marcar minha geração. Eu vou marcar minha cidade. Eu vou marcar o lugar que eu piso. Eu vou marcar. Não é porque Deus não vai fazer porque eu sou bonitinho. Deus não vai fazer porque eu falo bem. Teve um rapaz essa semana. Pena que o coisa não está aqui. Um amigo meu, um irmão daqui da igreja, não está aqui para comprovar. Teve um cara essa semana, eu fui comer um japonês aqui na Miguel de Fria. O cara chegou para mim. Eu sentei no japonês, só queria comer um japonês. Eu posso comer um japonês? Sozinho, paz, assim, pode ou não? E pelo amor de Deus, toda hora que eu falo assim, Deus, eu não pedi jeito daqui, você quer comer um japonês? Aí eu parei, aí o cara, você tá aí? Eu falei, aí, o cara falou, meu irmão, na moral. Vou colocar para mim, na moral. Só pra gente aqui. O que vocês fizeram ali? Falou assim, agora, só pra mim aqui. Qual foi a estratégia que a liderança montou pra entupir tanto ali? Ai, irmão, faz um. Não pergunta um negócio desse pra mim. Meu senso é muito elevado. Eu fiquei assim, falei, cara. Eu fiquei com medo, mas não vou zoar, não. Falei assim, não vou zoar. Tem segredo, não tem estratégia. Vai lá onde que eu fui, onde você foi? Vai lá, sobe lá. E pergunta para ele o que tem que ser feito. Ele vai te dizer o que tem que ser feito. Não tem estratégia. Ninguém senta para viver. Irmão, não existe. Sabe qual é a estratégia do sucesso? Eu vou dizer para você. Qual que é a estratégia do sucesso? Obediência. Cinco pontos, não tem segredo, meu. Ah, mas calma aí, cara, como é que pode? Você está dizendo que ninguém vai dar assim, irmão? Não estou dizendo nada. Não estou aqui para falar de ninguém. Estou aqui para falar do único que mudou a minha vida, a minha história. Do único que pode inspirar pessoas. Do único que pode dar novo começo para alguém. Esse é meu papel. O apóstolo Paulo tinha essa marca dele, ele era incansável. Eu vou marcar minha geração, eu vou marcar o meu tempo, eu não quero saber o que aconteceu, não é por causa de mim que Deus vai fazer, mas apesar de mim, ele vai fazer. Você consegue se enxergar apenas como um canal? Você consegue se enxergar apenas como um processo do que Deus quer fazer? Será que você consegue se enxergar? Você, Deus precisa chegar na tua família, por isso que ele escolheu você. Eu vou repetir, para entender de verdade. Deus precisa ir nos teus amigos, por isso que ele separou você. Você era a pessoa mais sensível. Escute bem, sabe por que o diabo quer pegar você? Porque o diabo sabe que você é uma pessoa sensível. Assim como você é sensível para as coisas espirituais, você é sensível também para as coisas carnais. O diabo sabe, é por isso que ele tenta você. Mas querido, olha para Deus, foque em Deus. Você é um ponto de referência de Deus. Deus vai entrar em você, através de você, ganhar tua família, teus amigos, teus negócios, tudo. Paulo sabia disso. Olha através de mim, em 2 anos eu evangelizo um continente inteiro. Que homem é esse? Pelas mãos de Paulo, a Bíblia diz, no versículo 11, eu nem vou sair desse capítulo, no versículo 11, a Bíblia diz assim, olha, Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Tudo porque ele decidiu fazer diferença. Eu vou ser diferente, irmão. Sabe uma das coisas que me deixava triste quando eu entrei aqui em Niterói? Quando eu voltei para Niterói? Muito triste. Eu ia parar com um empresário para conversar. Eu queria alugar esse galpão. É para quê? Igreja? Tô fora. Tô cansado de tomar cano. Tô cansado disso, daquilo outro. Nunca vi um lugar para se fechar tanto para as coisas. Eu nunca vi um lugar. Se eu mandasse levantar a mão aqui, quem um dia já pensou assim, crente? Tô fora. Aí eu vim, é uma estratégia, pesquei você, Jarpão grande, pintei grande preto. Ah, tem um lustrezinho, você. Ai, que lustre legal! Diferente, parece com o Márcio. Os Paris, lá. O breve do baile. O vai acontecer aqui, ó. Beleza, tua estratégia pra te pegar. Pra pegar você que nunca tá na igreja, explicar pra você que você entende o tanto que Deus é simples. E o tanto que Ele quer você, se relacionar com você, te ama e apaixonar por você. E por isso tem coisas grandes para fazer em nós. Por isso que Paulo fazia milagres e prodígios extraordinários. Deus usava Paulo de forma extraordinária. Deus vai nos usar. Levanta sua mão e diga: Deus usa a minha vida, Pai. Feche seus olhos e diga: Deus usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida. Olha, Deus está vindo, Deus está voltando. Olha. O irmão que acreditou, ele já tinha posto tudo. O rosto, meteu ontem. Estava tudo aberto até ontem. Deus vai nos usar de forma extraordinária. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus vai te usar de forma extraordinária. Deus vai te usar de forma sobrenatural. Você tem fé nisso, que Deus pode. Pastor, mas eu sou pequeno. Pastor, mas eu não sou ninguém. Pastor, mas eu. Paulo, no nome de Jesus Cristo. Fazer tudo. Senhor, oh, Deus me escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Não tenta questionar por que eu estou aqui. Entendeu? Não tenta. Eu já tentei. Tenta fazer isso, porque eu já tentei. E eu sempre ouço dele. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Todos os profetas da Bíblia, todos chegaram diante de Deus e disseram: Deus. Jeremias disse assim: eu sou pequeno, Deus. Aí Deus disse assim: mas eu te escolhi no ventre da tua mãe. Aí ele falou: pronto, eu não consegui nessa, vou tentar em outra. Deus, olha o que Jeremias disse: Deus, eu não sei falar. Ele disse: mas fica tranquilo, eu ponho a palavra na tua boca. Isaías disse assim: Deus, habito no povo de lábios impuros. Ele falou: relaxa, quem vai curar o povo sou eu. Abre a tua boca e profetiza. Toda vez que a gente dá uma desculpa, Deus, então eu já tentei. Não tenta questionar, eu já tentei. Eu falei: Deus, eu não sou capacitado, eu não sei fazer. Eu sou ignorante, às vezes eu falo as coisas. Às vezes a pessoa me fala assim: pastor, não acredito que você falou aquela palavra lá. Eu também não acredito, mas eu falei. É meu jeito, eu sou assim. Mas pastor, mas não muda, muda. Mas alguém que está ouvindo o que eu estou falando está se identificando comigo, irmão. Alguém que nunca entrou na igreja está entendendo. Ah, entendi o que ele falou. Meu chamado é para isso. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam e são sábios. Deus escolheu as coisas que não são. Essa agora. Deus escolheu as que não são. Eu não sou nada, então está tudo certo. Eu sou o cara para Deus usar. Deus escolheu. Diga assim: eu não sou nada. Então eu sou a pessoa certa para Deus usar. Amém? Eu escolhi os que não são. Estava em casa ontem. Eu estava pensando assim: gente, se eu fosse parar para imaginar assim, Deus, que loucura, cara. Às vezes meus amigos de outra igreja me procuram e falam: meu irmão, que doideira. Eu falo: também não entendo. Eu já uma vez eu ouvi, já ouvi da boca de gente falando assim: mas vai parar, isso é a Bíblia, isso é empolgação, não tem conteúdo para ir adiante não. Um ano para, já estamos com 8 meses. Eu estava em casa pensando assim: Deus, pô, mas eu nunca vi coisa grande ser usada por ti. Eu só vejo peixe pequeno. Aí estava dentro do quarto, sozinho, no escuro, tentando dormir. Mas como é que dorme? Eu não conseguia dormir, sabe o quê? Eu comecei a estar deitado. Você vai falar. Meu quarto, eu tenho um quarto grande, gostoso, assim, bom, amplo. Eu fiquei pensando: caraca, deve ser um demônio, só pode. Eu quero dormir, já tomei meu remédio, já estou relaxado. Eu quero dormir, tem um demônio passando para lá e para cá, me irritando, não me incomodando e não me deixando dormir. Na mesma hora, Deus, pá, falou comigo: Deus falou comigo. Quarto grande desse, uma cama grande dessa, e tem uma mosquinha pequenininha te incomodando. Aí Deus falou comigo assim, olha o que Deus falou comigo. Se você pensa que você é pequeno demais para fazer a diferença, tenta dormir no quarto fechado com esse mosquito para ver se você aguenta. Tem loura que não entendeu até agora. Deus falou pra mim, ó. Eu já conheci essa frase, anota no Twitter, né? Você não bota pro planeta a terra inteira. Deus me lembrou. Você acha que você é pequeno demais pra fazer a revolução? Dorme com essa mosca agora que eu quero ver. A mosquinha pequenininha, insignificante. Eu não conseguia nem enxergar. Sabe quando eu liguei a luz, eu falei, agora tu vem. Eu queria ir pra mim com armas e com lanças, eu vou botar de novo no céu do Jezex. Vem. Cara, eu achava a mosca. Tá me dizendo quando eu achava uma mosquinha pequenininha. Quase que não deixa eu dormir. Você é pequeno? Coloca a tua vida na mão de Deus e você vê o que Deus não faz. Coloca a tua vida. O diabo sabe que você é pequenininho do jeito que você é. Tu vai incomodar as trevas, tu vai parar o inferno. Tu vai neutralizar a ação do diabo na tua família. Levanta a sua mão pro céu, Deus, me usa, Deus! Usa a mim! Fala pro seu irmão, diga isso pra ele assim, ó. Só pra ele não esquecer a frase, mas assim, meu irmão, se você acha que você é pequeno demais para fazer a diferença na sua geração, tenta dormir no quarto fechado com a mosca lá dentro. Gente, tinha que ter esse versículo da Bíblia. Filho meu, se pensas que és pequeno, dorme tu agora com essa mosca. Gente, eu falei, Deus, isso aqui. Sabe qual é o segredo de Paulo? Resolveu fazer a diferença. É a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Será que Deus tem feito diferença através de mim? Será que a minha vida tem feito diferença na vida de alguém? Será que eu estou fazendo diferença na vida de alguém? Será que as pessoas do meu trabalho, dos meus estudos, da minha casa, têm visto a diferença maravilhosa que é viver com Deus? Ou eles têm visto uma pessoa louca, bitolada, maluca, isolada, assim? O que eles estão vendo? Qual é a Bíblia que o mundo está lendo? Você sabe que o mundo não lê Bíblia, né? Você sabe que seus amigos não lêem Bíblia. Eles esperam conhecer Deus através da sua Bíblia. E a sua Bíblia é quem? É você mesmo. A Bíblia é você. As pessoas esperam olhar para você e dizer assim, caramba, só Deus pode fazer isso. Como já tem acontecido aqui, amém? Amém. Muitos eu vejo, eu ouço Deus dizendo, pastor, fulano está aqui, eu consegui trazer meu trono. Qual a diferença que a gente está fazendo no mundo? Como é que o mundo espiritual reage diante daquilo que eu estou fazendo? Será que o diabo tem, será que o diabo hoje diria assim para alguém? Ó, Jesus eu conheço. Felipe eu conheço, agora tu não conhece não, filho. Será que o mundo espiritual te conhece? Eu não sei, esse silêncio é o quê? Sim ou não, gente? Me responde. É todo mundo está pensando? Momento de pausa para pensar. Gente, que diferença que nós estamos trazendo para a cidade? Você sabia que a cidade, eu não tenho esse relatório aqui, mas eu vi na internet isso. É lógico que muito disso é culpa, eu acredito, é culpa dessa questão aí, dessa UPP, né? Jogou o PP lá e mandou todo mundo para cá, né? Tá bom, valeu, obrigado. Tamo junto, viu, Rio? Mas você sabia que aumentou em 30% e poucos o número de assalto na rua? Aumentou e não sei quanto, sei lá, tudo, os números eram tipo assim, 40% do número de assassinatos. Olha que absurdo, cara. Aumentou o número assim, absurdo, sei lá, 36% o número de eu não lembro, eu tinha burro também, porque montou esses treinos. Aquilo me marcou tanto, eu falei assim, gente, ele é herói. roubos de carro. Você viu essa pesquisa também, né? Teve de roubo de carro, aumentou 30 e poucos por cento também. Assalto de manhã. Irmãos, olha só, em nome de Jesus. Você não está entendendo. Você está achando que... Vocês estão... Acho que tem alguém confundindo as coisas aqui. Ou então eu tenho fé demais em vocês e vocês estão fedendo demais. Estão fedendo sem fé nenhuma. Preste bem atenção. Você é uma boca profética para essa cidade. Você crê nisso? Então a gente tem que andar por essas ruas de Niterói, São Gonçalo. E Deus, em nome de Jesus, acampa anjos ali ao redor daquela esquina. Deus, em nome de Jesus, protege esses carros aqui. Deus protege essa família. Deus protege as famílias do morro. Protege as famílias do asfalto. Nós temos que ser assim, gente. Isso é viver Cristo. Isso é viver Deus. Isso é de ser boca profética. Você crê nisso? Porque a gente tem que fazer diferença na nossa cidade, gente. A gente tem que fazer diferença na nossa sociedade, gente. Eu creio. Eu tenho tanta expectativa em alguns projetos que a gente tem para o futuro. Eu quero que lá no dia do cinema, que a gente já fechou todos os ingressos, 649 ingressos. Não sei se a Vanessa está aqui. Vanessa está onde? Falta quantos? Então tem 20 ainda. Faltam 20. Então já tem 620 e poucos ingressos, faltam 20. Sabe o que eu acredito? É mais do que ver um filme. É uma revolução. Você já imaginou? É uma revolução. Você vai ali ver um filme junto com 650 pessoas da tua igreja. Pô, tem maluco pregando que nem o cinema pode ir aí. Hoje é 600, mas vai chegar um dia que a gente vai fechar o cinema inteiro. E 50% das pessoas que nós vamos levar nunca foram crentes. Diga bem por isso, não. Vai sair um filme novo agora. Sobre Jesus também. Nós temos que ver essa aula. Vamos lá. Esse é bom para a gente levar não crente. Sobre Jesus. Depois vem isso aí. Esqueci o nome agora. Como chama? Filho de Deus, o nome do filme. Isso aqui é muito bonito também. Faz a diferença. O que a gente tem feito? Será que ele nos conhece? Será que o mundo espiritual nos conhece como conhecia Paulo? Sabe quem nós somos em Cristo como eu sabia quem Paulo era? Esse é Paulo. Imagina, o diabo chegar lá, eu conheço. Eu fico pensando assim, Deus, caramba, que loucura. O mundo espiritual sabe quem você é, irmão. Diga bem por isso. Amém. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Ele vê as obras de Deus através da tua vida. Ele vê a conversão genuína na tua vida. Por isso que o mundo espiritual não toca em você. O diabo diz, não. Paulo, eu conheço, eu não posso tocar nele. Eu sei quem ele é. Agora, como é que a gente pode fazer diferença? Você tem que pensar assim, pastor, eu quero fazer diferença. Vai marcando aí. Primeira coisa. Quando a gente permite que o Espírito de Deus atue em nós, da mesma forma como ele atuava em Paulo, com liberdade, com controle. Quando Deus tem liberdade de conduzir a nossa vida, quando o nosso orgulho já virou lixo, quando a nossa vaidade virou lixo, quando a nossa soberba virou lixo, quando a gente pode dizer assim, Deus, a minha vida não me pertence mais, eu não quero tomar decisão nenhuma, a decisão que eu vou tomar é a decisão que o teu Espírito quiser comigo, acabou. É assim que Deus tinha liberdade com Paulo. Paulo vai para lá, Paulo vem para cá, Paulo entra aqui, Paulo sai para cá, Paulo namora fulana, Paulo não namora, Paulo sai daqui, sai para essa menina aí, que essa menina é fogo puro. Liberdade, cara. Quando a gente dá liberdade para o Espírito de Deus atuar em nós, com autonomia, tudo muda. Só pode ser usado por Deus quem verdadeiramente pertence a Deus. Você pertence a quem? Quem que é teu dono? Quem que governa a tua vida? Quem que governa as tuas decisões? Quem que governa as suas escolhas? Quem que governa? Ah, o que eu acho, o que eu penso, o que eu... É o que eu estou vendo na pesquisa. Não, meu irmão. Quem que decide por você? Não, meu irmão. Quem toma a tomada de decisão na minha vida primeiro é o Espírito Santo que diz. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou fazer. Na frente, deixa Deus entrar na frente, deixa Deus tomar a frente. Deus vai, me leva o que o Senhor quer, faz o que o Senhor quer. Segunda coisa, a gente é guiado por Deus e é usado por Deus, faz diferença como Paulo, quando a gente paga o preço para caminhar de acordo com a vida que a gente está proposto a viver. Não, você não é mais do pecado. tua amém lá no fundo, timidamente. Então vou repetir: você não presta mais para o pecado. Amém. Vou repetir: você não presta mais para o pecado. Acabou, não tá? E quando você não entender isso, você vai viver um conflito terrível. Terrível. Entende uma coisa? Antes você pecava e o diabo achava lindo e falava: tá tudo certo, é meu, tá comigo, tá junto, junto. Para que eu vou deixar com ele? Ele é meu. Quem falou isso domingo foi o Ariel, não foi? Exatamente isso que ele falou. Exatamente isso. Ele é meu, tá no meu time, vai que eu vou mexer com ele. Aí depois você vai pro grupo de Deus, aí acabou, filho. Foco feio é você. Você não presta mais pra pecar. Você não presta mais pra pecar. Feche os seus olhos pelo seu coração e diga assim: eu não presto mais pra pecar. Eu não presto mais pra pecar. Diga assim: não tem jeito. Não tem jeito. Eu não presto mais pra pecar. Eu não presto mais pra pecar. Eu tenho que pagar esse preço. Eu tenho que pagar esse preço. De vigiar. No falar, no pensar, no se vestir, no modo de agir, é andar de acordo com a vida que Deus tem para mim. Como é que diminuiu? Tá vendo? Fala da vitória, da vitória da batalha. Evangelho é mudança, meu irmão. Vai repetir: evangelho é mudança, meu irmão. Evangelho é transformação. Antes eu pensava igual um safado, agora eu sou santo, lavado no nome de Jesus do Cordeiro. Sou crente, meu irmão. Não consigo olhar para uma moça com pensamentos impuros. Sou crente, cara. Sou crente. Bato três anos. Eu sempre penso nesse rapaz. Sabe aquele comediante que imita Dilma? Ah, ele é engraçado demais. Ele quer te converter, cara. Lembrei dele aqui agora. Falei: sou crente. Lembrei dele. Só sou um crente, irmão. Crente fala como crente. Crente age como crente. Deixa eu te dizer uma coisa: crente anda como crente. Conversa como crente. Negocia como crente. Aperta a mão como crente. Não, pastor, isso é de crente. Tá tudo certo. Não é pecado mesmo fazer isso. Deixa. A gente precisa. Se a gente quer ser diferente dessa geração, a gente precisa ser crente. A gente precisa ser crente. É muito mais que ter um lugar gostoso para frequentar. A gente precisa ser crente, cara. Deus está botando a nossa mão numa cidade, dizendo: olha, se vocês forem tudo que eu quero, eu vou marcar a história dessa cidade através da vida de vocês. Eu vou colocar vocês na história dessa cidade. João capítulo 2, versículo 3. Já vou terminar já, tá? Bota rapidinho aqui só pra gente terminar. 1 João capítulo 2, versículo 3. 1 João 2, 3. Olha o que a Bíblia diz aqui, cara. Como se não tivesse esses versículos da Bíblia, a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas tá aqui. Regra pra nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 3. A mão dele para cima, pedindo espera, olha lá. Isso. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece, que mandamentos, pastor? Vai dando um livro a gente dos mandamentos? Não. Palavra. Se a gente obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, aí que eu acho que agora deve andar como ele. Permaneça em Cristo, deve andar como Jesus. Pastor, é muito difícil. Eu sei. Eu estou dizendo que é fácil, não. É difícil mesmo. Você quer coisa fácil? Senta no pudim. Não diz, pastor. Qual a Bíblia? Eu não sei. Você quer coisa mole? Gelatina também. Gelatina. Evangelho não é Disneylândia, não, irmão. Evangelho não é Disney, é oba-oba, não é? Não, evangelho é mudança de vida. Você veio brincando aqui, você veio falando assim, é mudança. embora, vamos rodar comigo, vamos viver. Vamos juntos. Vamos rodar no dia a dia pra gente ver como é que é a vida. É isso que importa. Agora, quer coisa fácil? Pode ir. Gelatina. Purê de batata. Quer fazer diferença? Anda como ele andou. Vou repetir. Quer fazer diferença? Anda como ele andou. Amém. Vou terminar. Se a gente quer fazer diferença, a gente não pode se conformar com o corpo. A gente precisa renunciar à nossa própria vontade, a fim de obedecer à vontade de Deus. É muito fácil, gente. Tem gente que vai passar a vida inteira. Olha bem para mim aqui. Isso eu não quero. Em nome de Jesus, essa igreja não vai ser assim. Mas tem gente que vai passar a vida inteira lendo a história da Bíblia e conhecendo a história da Bíblia. E no final da vida, a única coisa que vai ter para contar é, sabe o quê? História da Bíblia. Como assim, pastor? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Mas o melhor é viver a história da Bíblia. Aleluia! Você não está entendendo? Você não está entendendo? Ninguém, ó, eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. Você não está entendendo? Eu sou apaixonado pela Bíblia. Você nunca vai me ver subir nesse altar aqui, ó. Você já viu gente, para tudo quanto é lado aí que você for ver aí, ó. Tem gente que nem leva a Bíblia para poupar. É só um iPadzinho aqui assim, ó. Leva com iPad. Você nunca vai me ver pregando aquele negócio, nunca, sem a Bíblia. Ela vai estar sempre comigo. Vai me cobrar. Todo mundo que pregar, todos os pastores que pregarem aqui, viu? Todos os pastores, já está na ordem aqui, ó. Tem que subir aqui com a Bíblia aqui, ó. Tem que ter Bíblia aqui. Não é para falar de opinião, não, é para falar da Bíblia. Lagoinha tem essa marca. O pastor Márcio sempre falou isso. Quando for subir, fala da Bíblia, filho. Não fala de você, fala da Bíblia. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero passar a minha vida inteira conhecendo a história da Bíblia. Eu não quero chegar com 80 anos de idade. Ah, meu filho, senta aqui que eu vou te contar. Sabe, Davi, ô Davi. Não. Porque sabe, meu filho, assim, filho, sabe a história de Davi? Papai um dia teve um gigante também. Você lembra aquilo que aconteceu? Então, aquilo foi um gigante para a nossa família. Aquilo foi um gigante que veio afrontar a nossa casa. Mas assim como Deus livrou Davi, Deus livrou o papai, a mamãe, Deus livrou a gente. Irmão, é diferente quando a gente entra na Bíblia e a Bíblia entra na gente. Não sei você, mas eu nasci para fazer diferença. Eu não sei se esse é o teu chamado, mas eu nasci para ser diferente. Será que você pode dizer isso para cinco pessoas e para assim, irmão, seja diferente, não, faça a diferença, faça a diferença. Vamos ficar de pé. Eu não vou nada. Estrada é muito longa. Vou contigo no barco. Vai. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o quê? Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Sua mão pro céu e cante, vai. Quando o vento sopra